Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Foz. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. Novidades com relação à saúde aqui no município, Lucas? Sempre temos novidades sobre a saúde. A saúde é uma caixinha de Pandora. Bom, vamos lá. Espera-se que nas próximas horas, os próximos dias, a qualquer momento, o promotor do patrimônio público, né, lá o senhor doutor Marcos Cristiano Andrade, deverá oferecer em uma ação civil pública, Guilherme, uma super denúncia. Essa denúncia deve pegar aí mais de 70 pessoas. Que pessoas são essas? São pessoas envolvidas ali, trabalham no Hospital Municipal Padre Germano Lauck. Por que ele estaria oferecendo essa denúncia? Nós estamos antecipando aqui os fatos. Porque ele se baseou, teria se baseado em uma auditoria que foi requisitada, né, provavelmente por ele, para fazer uma auditoria ali na Fundação de Saúde que administra o Hospital Municipal. E essa auditoria foi feita pela Nona Regional de Saúde, que é o braço da Secretaria de Estado da Saúde no município. Todo o Paraná é composto de várias regionais. Aqui é a Nona. E quem é o titular da Nona Regional de Saúde? O senhor Ademir Ferreira. Então ele foi a pessoa encarregada de fazer essa auditoria e levar os resultados para o Ministério Público. E através desse resultado, teria sido apurado várias irregularidades. Esse é o trabalho de toda a auditoria, apurar se as coisas estão certas ou erradas. E teriam encontrado muita coisa errada. Atos improbos. Muito bem. Baseado nesses atos improbos, é que o MP estaria denunciando aí várias dezenas de pessoas. Eu escrevi sobre isso no meu site hlucas.com.br e levantei a seguinte tese. Ora, se a auditoria foi realizada pela Nona Regional de Saúde na pessoa do Ademir Ferreira, ela pode ser invalidada. Aí você me pergunta, mas por quê? Simples, porque a Nona Regional de Saúde tinha assento no Conselho Curador do Hospital Municipal. Ora, se a pessoa que tinha assento fazia parte do Conselho Curador foi a mesma que fez a auditoria, pode ser invalidado os seus atos. Em tese é isso aí. Se você quiser saber mais detalhes, basta ir no meu site hlucas.com.br, que eu disponibilizei lá a criação do Conselho Curador. Lá atrás, na primeira etapa, existiu um Conselho Curador, o primeiro, e agora tem um segundo. E tem pessoas que dizem que aquele primeiro Conselho Curador não tem nenhuma valia, porque não foi publicado no Diário Oficial do município. Como para tirar a dúvida, eu até com a intenção de abrir o debate sobre essa questão, eu publiquei lá o documento que deu origem ao primeiro Conselho Curador. E está lá a assinatura da vice-prefeita que estava ungida da função de prefeita na época, substituindo o Reni. Ela assinou e depois foi levada a cartório e registrado. Portanto, está aí. Se você quiser ler, tomar conhecimento, participar desse debate, está disponibilizado no meu sítio eletrônico. Lucas, ontem foi dia de muita movimentação lá na região do Porto Meira? Foi. Não só ontem, na segunda-feira também, aquela região está muito movimentada. Parece que o Reni Pereira resolveu, de fato e de direito, prestigiar aquela região. Não esqueçamos que o vereador daquela comunidade chama-se Paulo Rocha. Ele é PSB do mesmo partido do Reni. E ele, consular, ele tem suas papagaiadas, a gente conhece o Paulo Rocha, né? Aprontou aquelas papagaiadas, de vez em quando ele vai trabalhar montado no seu pangaré, ia com ternos coloridos, aí o Mogênio criou lá novas determinações na Câmara para ele não ir mais e tal. Enfim, o Paulo Rocha é uma figura curiosa. Eu vou, quando vou às sessões na Câmara, quando lá na Câmara, para os dois vereadores que fazem uma oposição figadal ao Reni Pereira, vamos relembrar, é o Nilton Bobato e a vereadora Anice Najib Gazoi. Esses dois é que criticam, fazem muita oposição ao prefeito. E lá, sempre que são, eles usam a tribuna, eles atacam o prefeito. Ataca, entre aspas, né? Faz a oposição. E quem defende o prefeito nesse momento é só o Paulo Rocha. Ele, nesse quesito de sair em defesa do prefeito, ele é o primeiro. Ele faz isso com muita propriedade. Agora, uma coisa curiosa é que o líder do prefeito não é o Paulo Rocha, é o Mogênio, do PMDB. E o Mogênio fica quietinho na cadeira. E lá vai o Paulo Rocha. Coincidentemente, agora, o Reni está prestigiando lá aquela comunidade do Paulo Rocha. Foi anunciado na segunda-feira, vai várias obras de asfaltamento, de recuperação daquelas vias ali naquele importante bairro, e também foi anunciado pelo prefeito que vai ser aberto lá um PA, um pronto atendimento médico. Portanto, nós só podemos concluir que o Reni está prestigiando aquele bairro, como prestigia, deve prestigiar todos os outros, porque o Paulo Rocha está sempre falando a mesma língua do prefeito na Câmara. Lucas, uma situação aqui bastante curiosa que nos chega, inclusive do plano federal, uma denúncia envolvendo o deputado federal André Vargas, aqui do estado do Paraná. Ele teria utilizado um avião de um doleiro denunciado numa operação de combate à lavagem de dinheiro aqui no Brasil? É verdade. O doleiro a que você se refere chama-se Alberto Youssef. Ele está preso na Polícia Federal por ordem da Justiça Federal, né? O juiz mandou prendê-lo. Dias atrás, a Polícia Federal desencadeou a Operação Lava Jato e prendeu um grupo de pessoas que teria lavado 10 bilhões de reais. Eu repito, 10 bilhões de reais. Isso é uma fábula de dinheiro. O que é lavar dinheiro? É pegar o dinheiro do crime organizado e tentar dar uma roupagem de legalidade. É lavagem de dinheiro, é crime grave, apenado com mais de 15 anos de detenção. Lavar dinheiro do crime como se fosse uma atividade legal. O Alberto Youssef é uma figurinha carimbada, está preso e ele emprestou um jatinho, um Learjet que ele tem vários, é caixa alta de Londrina. Emprestou um jatinho para, pasmem vocês, o deputado federal aqui do Paraná, André Vargas, que é o vice-presidente da Câmara Federal. O André Vargas entrou no jatinho com a família e foi passear lá na Paraíba. E a imprensa descobriu, a Folha de São Paulo descobriu e deu ontem em primeira mão. O mundo caiu na cabeça do André Vargas. Por quê? Porque é no mínimo imoral. Ora, o vice-presidente da Câmara Federal usar um jatinho de um cidadão que está preso, acusado de crimes gravíssimos, isso é imoral. Ademais, eu quero registrar aqui, esse André Vargas, ele envergonha a política paranaense. Quando ele levantou o punho cerrado em apoio aos mensaleiros presos lá na Papuda, ele levantou o punho cerrado lá quando estava visitando naquele instante ao seu lado lá na cadeira da presidência o ministro Joaquim Barbosa, quer dizer, afrontou o judiciário. Também não nos esqueçamos que esse mesmo André Vargas, que presidiu a CPI do pedágio, concluiu que o relatório final da CPI do pedágio foi uma folhinha de papel de caderno, tinha lá meia dúzia de dizeres, e não esqueçam, senhores, que é essa gente que está querendo governar o Paraná. Portanto, fiquem de olho em pé. Em nota, o deputado federal André Vargas disse que, enfim, não teria relação com a atividade, que também conheceria o Alberto Youssef há mais de 20 anos. O que você analisa desta resposta? Eu analiso da seguinte forma, Guilherme. Eu quero dizer aquele famoso adágio: a esposa de César não basta ser honesta, ela tem que parecer ser honesta. O senhor André Vargas é uma figura pública de proa, é um político nacional de destaque, porque ele é a segunda pessoa do Congresso Nacional, portanto ele não é qualquer um. E ele jamais poderia receber favores ou até se envolver. Se ele teve amizade lá no passado com o Alberto Youssef, ele deveria romper esses laços de amizade, até porque hoje o André Vargas está num lugar do cenário político nacional e o Youssef está em outro lugar, ou melhor, está no chilindró. Enfim, hoje ele ficou de dar declarações porque, de repente, agora ele foi para Berlinda. Todo noticiário nacional está falando desse caso. Ele agora entrou numa sinuca de bico. O que que ele vai dizer é isso: ah, mas eu sou amigo dele desde criança. Eu sugiro a ele escolher melhor as suas amizades. Lucas, você volta amanhã? Eu voltarei. Tenho todos um bom dia.